semana saio para a curtição com a rapaz e do agito GDS do povão. Pelas ruas da cidade agitam sem parar. GDS é poderosa que faz você dançar. Treme terra, o som do Tupinambá com a galera do sexo, é festa sem parar. Com o Andinho e Neg, agito de montão. Com Menudo e Vampiro, é muita curtição. João e Boneco, vem com as gatinhas. Michele e Fernanda, as duas princesinhas. Silene e Keila, são de arrasar. É a galera do sexo pra todo o Pará. Pra todo o Pará. Eu quero balançar a galera do sexo, agita o Pará. Com o som do Treme Terra, o novo Tupinambá. DJ Dinho e Toninho, os guerreiros do Pará. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. Faz você dançar. Sinto o som no Treme Terra, o som do Tupinambá. Com a galera do sexo, é festa sem parar. Com o Andinho e Neg, agito de montão. Com Menudo e Vampiro, é muita curtição. João e Boneco, vem com as gatinhas. Michele e Fernanda, as duas princesinhas. Silene e Keila, som de arrasar. É a galera do sexo pra todo o Pará. GDS com certeza, eu quero balançar a galera do sexo, agita o Pará. Com o som do Treme Terra, o novo Tupinambá. DJ Dinho e Toninho, os guerreiros do Pará. GDS com certeza, eu quero balançar a galera do sexo, agita o Pará. Com o som do Treme Terra, o novo Tupinambá. DJ Dinho e Toninho, os guerreiros do Pará.